Que popô é esse? Que popô gigante? A moda pras meninas que tem um popôs, popôs, popôs, popôs, popôzão, popôzão, popôzão, popô, popôzão, popôzão, popôzão, popô, popô, popôzão, popôzão. Popôs, popôs, popôs, popôs, popôzão, popôzão, popôzão, popô, popô, popôzão, popôzão, popôzão, popô, popô, popôzão, popôzão. Alucinado, MC Japa. Baixinho Sound, na Avenida Arterial 18, em frente ao Conjunto Estélio Maroja. Menos amor e mais cachaça, traz outra garrafa, hoje tem balada. Menos amor e mais cachaça, traz outra garrafa, hoje tem balada. E pra quem tá feliz, um Royal Salute. E pra quem tá iludido, se ferrou, tomou no... Vivo a vida sempre a festejar. E se tiver tequila, elas vão se revelar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, sofrendo. Eu vou bebendo. Menos amor e mais cachaça, traz outra garrafa, hoje tem balada. Menos amor e mais cachaça, traz outra garrafa, hoje tem balada. Pros amigos e pras amigas, eu faço esse convite. Que não sofre de amor, mas de ressaca vive. É por isso que eu mando e não tem caô. Asa no amor e sorte no álcool. DJ Felipe Alucinado, MC Japa. Mais cachaça, traz outra garrafa, hoje tem balada. Menos amor e mais cachaça, traz outra garrafa, hoje tem balada. E pra quem tá feliz, um Royal Salute. E pra quem tá iludido, se ferrou, tomou no... Vivo a vida sempre a festejar. E se tiver tequila, elas vão se revelar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, sofrendo. Eu vou bebendo. Menos amor e mais cachaça, traz outra garrafa, hoje tem balada. Menos amor e mais cachaça, traz outra garrafa, hoje tem balada. Pros amigos e pras amigas, eu faço esse convite. Que não sofre de amor, é de ressaca vive. É por isso que eu mando. Criatividade, modernidade e os projetos show é com Baixinho Sound.

These are the basic elements of a track. We start up with some bass. Can you feel it? I love it. Can you feel the spirit of house music? The spirit of house music reaches every inch of your body. Like a 12-inch. Faz a diferença. finding our way together, like two lights that dance through the dark. We shine bright and fade out into forever. And I'm trying to hold back the way I'm feeling, but you make me come back to life. Yeah, you've got me going insane tonight. 'Cause it's a mad world, but it's crazy, crazy how you make the bad turn to amazing. And I don't wanna lose this now. I don't wanna lose this now. No, I don't wanna lose this now. 'Cause it's a mad. Mixagens DJ Mariano. DJ Mariano, o showman do som automotivo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, meu Deus, por mais este sonho realizado.